Olá, meus irmãos da Casa da Prece Chico Xavier. É uma alegria podermos falar do Evangelho de Jesus. E neste nosso áudio, vamos refletir sobre um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, que consta lá do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Vamos falar sobre os escândalos, cortar a mão. Para os irmãos que queiram nos acompanhar neste momento, com um copo com água, para que os espíritos possam colocar os fluidos aí revitalizantes, é um momento oportuno, então, para isso. Vamos iniciando com a nossa prece, pedindo a assistência amorosa desses espíritos amigos, esses trabalhadores tão generosos da Casa da Prece, que nos assistem sempre tão fraternalmente. Que possamos todos, que nos encontramos nestes instantes ligados nesta mensagem tão poderosa que é a mensagem de Jesus, que ela possa, queridos amigos espirituais, realmente tocar fundo em nossos corações e que ela possa nos iluminar e nos inspirar em nossa caminhada. Que assim seja, Senhor. Graças te damos. A nossa lição para este momento é uma passagem do Evangelho de Mateus que está sendo comentada nesse capítulo, então, que eu já falei, o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Certa vez, os discípulos tinham chegado onde Jesus se encontrava, ele estava na casa de Pedro, em Cafarnaum, e chegaram e perguntaram para o mestre quem era o maior no reino dos céus. E aí Jesus chamou um menino que estava próximo, colocou no meio ali dos discípulos e disse que o maior no reino dos céus seria aquele que se assemelhasse àquela criança. Bem, por que Jesus usou a criança como modelo para aqueles que herdarão esse reino dos céus? Já foi desenvolvido no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas é que depois que Jesus falou sobre o menino como exemplo daqueles que herdariam o reino dos céus, ele usou ou ele ensinou essa passagem que atualmente se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, os versículos 6 e 11, e que Allan Kardec comentou no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. Mas vamos direto então para o que Jesus disse após ali apresentar o menino como um modelo daquele que herdaria o reino dos céus. O que escandalizar, porém, um destes pequeninos que crê em mim, melhor que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançasse ao fundo do mar. A mó é uma pedra redonda, uma pedra circular, usada num moinho. E a atafona é um tipo de moinho movido geralmente por animais. Ele vai fazendo um movimento circular, essa pedra vai girando e ali vai moendo os grãos para que se tornem farinha. Então a mó aqui é símbolo de algo muito pesado. Que Jesus então diz que se alguém escandalizar uma dessas crianças que creem nele, era melhor que a pessoa morresse dessa forma tão trágica. E Jesus prossegue a lição, como Mateus registrou, dizendo assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo do inferno. Muitas pessoas acreditam que Jesus, nessa passagem, está confirmando a existência do inferno. Na verdade, a expressão que ele usou era um lugar próximo ali a Jerusalém, o Geena, que era um lugar que, há uns 600 anos antes de Jesus, era comum os sacrifícios de crianças vivas a uma divindade conhecida como Moloque. Um rei judeu, Josias, que vivera nesse período por volta de 600 anos, destruiu o altar de Moloque e transformou ali num lugar para ser cremados os animais que morriam. Ou seja, Quando Jesus usa essa expressão inferno, ele está deixando muito claro que era um lugar ali de sofrimento, e não um lugar que seria ali, como mais tarde os cristãos imaginaram, o inferno. Bom, Jesus prossegue assim: e se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, e se entrar na vida, é entrar na vida do reino dos céus, né? Com um só olho, do que, tendo dois, seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perdido. E aí, então, temos também do Evangelho de Mateus, só que agora lá no capítulo 5, também transcrito por Allan Kardec nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo que nós estamos analisando, dizendo assim: e se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora, porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança-a fora de ti, porque é melhor que se te perca um dos teus membros do que o teu corpo ir para o inferno. Bem, por que Jesus usou em dois momentos diferentes essa situação tão drástica, né? Dizendo para as pessoas que era melhor elas se mutilarem do que elas cometerem um escândalo? Essa última passagem que eu acabei de ler, ela é uma das colocações que Jesus fez no Sermão do Monte. Então foram em dois momentos diferentes que Jesus se referiu a escândalo e dizendo: olha, é melhor você perder algo muito valioso, parte do seu corpo, do que você produzir um escândalo. Afinal de contas, o que seriam então esses escândalos que Jesus está se referindo no Evangelho? A palavra escândalo, nos esclarece Allan Kardec no item 12 e seguintes, até o 17 nós vamos comentar, geralmente é associado, né, no sentido vulgar da palavra, a qualquer coisa que choca a moral, as conveniências, aquilo que pode ter uma repercussão negativa no meio ali da comunidade, entre as pessoas. E muitas pessoas evitam determinadas ações, determinados atos que poderiam chocar os outros, não porque elas sejam virtuosas, mas porque elas temem as consequências que uma ação negativa poderia ter, a repercussão negativa que isso poderia ter. Essas pessoas, então, elas estariam dentro daquela condição que Jesus disse, que eles se assemelhariam a sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, mas sujo por dentro. Então, não adianta nada alguém evitar escândalos apenas por conveniência, com medo das consequências que isso pode ter. Porque, no fundo, sabemos que o que importa é realmente o que nós sentimos lá no nosso íntimo, aquilo que realmente nós desejamos para a vida, para os outros. Mas, então, no sentido evangélico, o que significa a palavra escândalo? Ela tem um sentido muito amplo. E de uma forma geral, para esse nosso comentário, nós vamos considerar que os escândalos é tudo aquilo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. É o resultado efetivo do mal moral. Ou seja, escândalo é tudo que nós fazemos que, de alguma forma, causa dor, sofrimento, que leva a prejuízo, que prejudica as pessoas. E disso nós vamos identificar, na vida, inúmeros escândalos. Inúmeras situações em que as ações humanas geram sofrimento para outros humanos, que as pessoas praticando atos que muitas vezes são apenas pelo seu próprio interesse, geram sofrimento e dor no mundo. E todos que pararam para pensar nessa questão já devem ter refletido alguma vez e feito essa pergunta: por que Deus permite que o homem haja livremente, causando dor e sofrimento ao seu próximo? É importante lembrarmos aquilo que temos aprendido com a doutrina espírita, que nós, sendo imperfeitos, que nós sendo espíritos que ainda estamos em evolução, com muita necessidade de aprender, ainda necessitamos de situações desafiadoras, de situações problemáticas, de situações que nos causem diferentes tipos de impedimentos, problemas e dificuldades para que os nossos valores, as nossas virtudes se desenvolvam. Então, o mal, como consequência das imperfeições humanas, ainda é necessário porque milhões de espíritos que se encontram em evolução ligados ao planeta Terra são espíritos que se encontram ainda necessitados de experiências dolorosas. De uma certa forma, quando Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, né? Arranca a tua mão, arranca o teu pé, lança fora de ti o teu olho. Ele está falando daquela condição em que milhares de espíritos, antes de reencarnar, preferem sim reencarnar com um corpo faltando alguma parte, com alguma enfermidade, com limitações de toda a natureza. Ou, se essas limitações não forem dos seus corpos, serem das suas próprias vidas, todos os problemas que nós, ao reencarnarmos, encontramos no mundo. Todos eles são, então, essas experiências que nos fazem aperfeiçoar, ou que nos levam a nos aperfeiçoarmos. São aquelas experiências que, muitas vezes, nós mesmos, no mundo espiritual, solicitamos, em alguns casos até imploramos, que tenhamos esses problemas para que a gente possa, enfim, expiar as nossas imperfeições, que a gente possa se libertar de determinados vícios, de determinados problemas. Quando nós analisamos essa questão puramente teórica, tudo parece muito claro, tudo parece muito objetivo e bem óbvio. Que seja assim. O nosso grande desafio é quando nós passamos por essas provas, quando elas efetivamente estão acontecendo em nossas vidas e nós começamos a considerar, então, que nós, por algum motivo, fomos ali esquecidos, negligenciados pela providência divina. Acabamos esquecendo que, na verdade, quando nós passamos por uma prova, é justamente porque temos algo a aprender com ela. E elas serão sempre necessárias enquanto nós não tivermos nos libertado das nossas imperfeições. Então, cada desafio da vida, cada impedimento, cada luta que nós enfrentamos, elas representam exatamente isso. As oportunidades que nós solicitamos ou não, mas que no fundo nós precisamos passar por elas para vencer as nossas imperfeições, para produzir mudanças em nós mesmos. E muitos perguntam assim, então parece que é infindável a existência do mal na Terra, porque se há sempre aqueles que produzem o mal e que por sua vez deverão passar as consequências dele, isso significa que sempre existirão pessoas que terão que praticar o mal? Veja, as pessoas podem sofrer as consequências dos seus erros, não apenas porque uma outra pessoa fez ela sofrer, mas pelas próprias circunstâncias da vida. Acidentes, intempéries, catástrofes, toda uma sorte de eventos, de situações que podem levar uma pessoa a passar por uma prova sem necessidade de que alguém seja o responsável por aquele sofrimento. Foi por isso que Jesus disse: os escândalos, eles são necessários, ou seja, situações constrangedoras que alguém cria na vida, elas são necessárias para que outros passem por essas experiências e resgatem seus erros do passado. Mas ninguém é obrigado a ser praticante desse mal. É nesse sentido que Jesus diz, então, que o escândalo é necessário, mas ai daquele que for a causa. Então, é isso que Allan Kardec desenvolve nesses itens aqui, nos deixa muito claro que não há ninguém que deva pensar, deva dizer, ah, precisa ter alguém causando sofrimento para que as pessoas paguem os seus erros do passado. Nós não devemos jamais pensar assim, que nós estejamos no mundo para sermos instrumentos de sofrimento do próximo. Na verdade, quando nós descobrimos que nós necessitamos passar por lutas, por impedimentos, nós também descobrimos que nós precisamos ajudar os nossos irmãos que passam por essas lutas e sofrimentos a superarem esses momentos. Então, se há algum papel que nós desejamos ter perante a vida, perante as leis divinas, é daquele que auxilia. Muitos até pensam assim, não, nós não devemos ajudar ninguém porque nós vamos estar tirando as pessoas das provas necessárias. Também é um outro pensamento de natureza muito egoísta. Se há um dever que cabe ao espírito encarnado, é sempre o dever de auxiliar. Não devemos ficar pensando assim, ah, eu vou tirar alguém da prova necessária à evolução, porque nós mesmos não temos como saber isso. Temos como avaliar se alguém tem que permanecer ou não em determinada prova. Cabe-nos sempre a ideia de que o nosso dever é auxiliar. Se aquele indivíduo deve permanecer ou não nessa circunstância de prova, as leis divinas determinarão ali, para ele, situações que nós não poderemos interferir. E a experiência mostra muito disso, de que muitas pessoas até tiveram a oportunidade de sair de um quadro de luta, de sofrimento, mas inevitavelmente são atraídas a ele, por quê? Há lições que esse espírito ainda não adquiriu e que ele ainda requer do sofrimento para aprendê-las. Quando nós colocamos dessa forma, nunca é por uma dureza de coração, por uma insensibilidade. Nunca é da forma como os Espíritos nos ensinaram, da necessidade do sofrimento, de que eles sejam indiferentes à nossa dor, às nossas lágrimas. Muito pelo contrário, eles são muito solidários. Mas eles entendem, desse ponto de vista superior da vida espiritual, a necessidade das dificuldades. E quando nós já temos alguma experiência de vida, nós percebemos, por mais que se fale, por mais que se esclareça, seja para os outros ou para nós mesmos, há lições da vida que nós só experimentamos, só entendemos o real significado delas, toda a profundidade delas, quando nós passamos por aquelas consequências dos atos que nós praticamos. É somente aí que a nossa mente realmente se aprofunda nesse conhecimento tão profundo, tão delicado, tão intrincado que são as leis divinas regendo a vida humana. Há determinados detalhes da vida que nós só entendemos pela experiência. Teoricamente, podemos até tentar entendê-los, mas ainda necessitamos. E quando nós vemos no mundo pessoas tão cultas, tão ilustradas, pessoas que receberam tanto conhecimento e ainda são frias, insensíveis, indiferentes, quando nós observamos pessoas que têm à sua disposição tanta fartura, tantos recursos das diferentes categorias, e essas pessoas não conseguem ser felizes ou não conseguem compartilhar, ou não conseguem perceber que aquilo é algo temporário, transitório. Quantas pessoas gozam de experiências, de oportunidades tão valiosas e não valorizam, e criam dor e sofrimento. O que resta a essas pessoas? Se elas são detentoras de conhecimentos, de cultura, se elas estão suficientemente esclarecidas de tantas teorias que hoje estão vigentes na Terra, ou elas até poderiam ser e recusam, porque pensam apenas em usufruir dos seus bens, o que resta a essas pessoas se não experimentar as consequências dos seus erros? Mais uma vez, os escândalos são necessários. Mais uma vez, os problemas são fundamentais para o espírito em evolução. Daí Jesus dizer, é necessário o escândalo, mas confirmando, ai daquele que for a causa. Somos responsáveis quando nós praticamos um ato que fere o próximo? Há diferenças nessa responsabilidade. Quando nós somos causador de um problema, do mal a alguém, intencionalmente, somos gravemente responsáveis por aquilo. Quando somos a causa de uma forma leviana, inconsequente, também temos alguma responsabilidade perante aquilo, porque todas as consequências para as nossas ações são diretamente relacionadas, são proporcionais à nossa intencionalidade de praticar o mal ou o bem, de ferir ou de ajudar, de curar ou de fazer adoecer, de levantar ou derrubar alguém. Então, tudo depende sempre da nossa intencionalidade. Até mesmo a nossa inconsequência, indiferença nas nossas ações que levam outras pessoas a sofrerem, pode nos trazer consequências. Daí a importância de nós estarmos sempre preocupados sobre o alcance das nossas ações, das nossas escolhas e das nossas palavras. Nós sempre experimentaremos o resultado daquilo que nós tivermos semeado em nossa vida. E sempre nós estaremos esperando novas oportunidades de reparar erros, de experimentar, de sentir na própria pele as consequências daquilo que nós fizemos ao outro. Daí a importância de desenvolvermos com muita urgência em nossos dias um sentimento mais fraterno, mais humanizado, mais propício ao bem, a auxiliar, a amparar aos que sofrem, aos que padecem, e pensarmos que todas as pessoas que se achegam a nós são, de alguma forma, necessitados. Ainda que detenham muitas posses, são necessitados de algo. Ainda que nos digam que não precisam de nada de nós, são necessitados de algo. Porque todos nós, espíritos em evolução, necessitamos sempre do auxílio de alguém para vencermos as nossas provas, as nossas lutas e as nossas imperfeições. Quando Jesus usou essas expressões tão fortes, tão marcantes, que levavam as pessoas a refletirem, como assim cortar a mão, arrancar o olho? Jesus estava dando uma ênfase profunda a uma situação muito importante, de realmente darmos um valor maior, mais profundo, às consequências dos nossos atos. Porque estas sim, essas consequências é que vão determinar o nosso futuro. Jesus usou de figuras muito enérgicas, que, se tomadas ao pé da letra, seriam verdadeiros absurdos, e que nenhum intérprete do Evangelho lúcido vai dizer: sigamos exatamente o que Jesus diz, corte sua mão, arranque o seu olho. Todos entendem que Jesus estava falando no sentido figurado, ou seja, arranquemos do nosso íntimo as causas das impurezas, das tendências viciosas, de tudo aquilo que possa nos levar a criar sofrimento na vida do próximo. Eu convido mais uma vez aos nossos irmãos para a nossa prece de encerramento destas reflexões, agradecidos a Deus pela bênção da vida. Pai de infinita misericórdia, nós pedimos, Senhor, que a nossa compreensão possa ser fortalecida, que o nosso entendimento, Senhor, das vossas leis possa aprofundar, possa ampliar-se, Senhor. Que possamos ouvir a voz desses espíritos amigos que nos intuem, nos inspiram à prática do bem permanente. E fortalecido, Senhor, pelo conhecimento que nos ilumina, nos esclarece, nós desejamos a paz, a harmonia, o progresso, as realizações do Espírito para todos os nossos irmãos, que assim como nós enfrentamos provas e desafios neste mundo, nossa morada celeste, a nossa nave que viajamos por este universo infinito, a casa que nos destes, Pai, para nossa evolução e crescimento. Que sejamos gratos a este mundo, a este país que nos acolhe e que o nosso melhor sentimento, Senhor, para com todas as pessoas possa representar uma mudança em nós, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine, ampare e proteja todos os nossos irmãos que nos ouvem, que acompanham as atividades da Casa da Prece, que sejamos todos fortalecidos, Senhor, na compreensão do amor e na prática da caridade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor, graças te damos. Meus irmãos, que todos tenhamos uma semana de bênçãos, de paz e de grandes realizações do Espírito. Um grande abraço a todos e até uma próxima.